pequena demais pra entender como o dono do tempo foi se submeter. 9 meses em um ventre esperando pra nascer. Alfa e ômega, um Deus que anda do futuro ao passado. Entrou no tempo e na cruz se fez escravo. Intermináveis horas meu Jesus sofreu ali calado. Ele trocou sua coroa de glória pelo espinho, e o leão se fez um mudo cordeirinho. E o Criador se fez o réu da criação. E quem sou eu?